Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. De volta com mais um Bate-Papo Musical. Chegando agora o mês de dezembro, esse mês tão gostoso, né? Eu acho assim, um mês com astral muito, muito legal, muito gostoso. É um... As pessoas estão mais humanas, mais sensíveis. E por falar em sensibilidade, é isso que eu quero agora. Vamos deixar a nossa sensibilidade, nossos sentimentos, nossas emoções, tomar conta do nosso corpo, do nosso ser. E vamos ficar nessa próxima hora, recordando, matando saudade, ouvindo a boa música popular brasileira, coisas que você já não ouve mais por aí. Mas aqui é esse canal para isso. E convido você também a divulgar, então, nosso programa com seus amigos, a nossa emissora. E também participar com a gente pelo papo@arquivossonoros.com com seus pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa. Vamos ter hoje nosso quadro Baú dos Reclames. O spot comercial muito legal, muito bonito, muito bem feito, da Varig, uma grande empresa aérea brasileira que durante anos, como diz o próprio spot para comercial, cruzou os céus do Brasil e hoje já não existe mais. Mas é um spot muito bem feito, é o comercial de Natal da Varig, muito bonito, e provavelmente a gente vai, esse mês inteiro de dezembro, homenageando Natal, e essa propaganda é lindíssima, muito bem produzida. Provavelmente vamos ficar com ela no ar aí durante esse mês inteiro. Vamos abrir então a parte musical do nosso encontro de hoje com Nelson Gonçalves. Quando eu me chamar saudade. Isso é interessante, né? Porque quantas homenagens nos fazem depois que morremos. E na verdade essas homenagens, esse carinho deve ser feito sempre em vida, quando a gente pode ainda desfrutar, né, desse calor, dessa coisa gostosa. E é isso que diz o Guilherme de Brito e o Nelson Cavaquinho nessa letra. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade,

nascer. Acho que nem é morrer. Silêncio, mais um cavaquinho vadio. Ficou sem acordes, vazio. Deixado no canto de um bar. Mas dizem, poeta, que morre a semente de samba que vem de repente e nasce se a gente cantar e dizer que a dor doeu, que o poeta adormeceu. Ouvimos na bonita voz da Marrom, nossa Alcione, Morte de um Poeta, e a composição é do Totonho e do Paulinho Rezende. Taiguara, brasileiro por paixão, por amor, na verdade ele era uruguaio, e grande letrista, grande poeta, grande cantor. Universo no Teu Corpo, a composição é do próprio Taiguara. Por uns velhos vãos motivos, somos cegos e cativos no deserto do universo sem amor. E é por isso que eu preciso de você como eu preciso. Não me deixa um só minuto sem amor. Comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. E em teus braços se une em versos a canção. Em que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu corpo, meu destino, meu abrigo são teu corpo, amante, amigo em minhas mãos. São teu corpo, amante, seu ninho em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. Vem, vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. E em teus braços se unem versos a canção. Vem que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. Com Taiguara, do Taiguara, Universo no Teu Corpo. Lindíssima poesia, linda essa letra. Cláudia Telles vai cantar, de Renato Correia, Paulo Sérgio Vale e Máriozinho Rocha, Miragem. Eu sei o meu lugar e onde fazer feliz, mas quero me sentir tua mulher. Desejos e tensões, insônia. Quando eu quiser, eu quero te amar do mesmo jeito, amor. Eu sou mulher, desejos e tensões, insônia. Thank you.

Quarteto em Si, formado pelas quatro baianas, descobertas pelo Vinícius de Moraes. Samba Torto, composição Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Olho pra você, penso sem parar, só em você. Você diz sim de uma maneira que até parece brincadeira. Fujo de você, volto pra você, sonho com você, só com você. Se o meu coração bate sem querer, bate sem parar, só para você. Já esperei a vida inteira, quero resolver a situação. Você vai dizer é sim ou não. Eu já não sei mais se esse não é sim, ou se esse sim é sim, é não. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, ouvimos, com o Quarteto em Si, Samba Torto. Vânia Bastos, eu gosto muito da Vânia Bastos, pouco conhecida até, eu acho assim, não muito tocada. Vamos ouvir do J.C. Costa Neto e Eduardo Gudim, Paulista. Paulista, os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas prontas pra invadir os jardins onde a gente aqueceu uma paixão. Manhãs frias de abril, se a avenida exilou seus casarões, iria nossas ilusões. Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Com onde passeia hoje esse seu olhar? Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade? Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar. Difícil hospedar no coração sentimentos assim. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei, contam de passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade. Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar, dou razão, é difícil hospedar no coração sentimentos assim. Ouvimos com a Vânia Bastos, paulista, de J.C. Costa Neto e Eduardo Godinho. Na sequência, vamos ouvir João Gilberto, considerado o pai da Bossa Nova, que está fazendo 80 anos de idade esse ano, comemorando seus 80 anos de idade, e um pouco triste essa comemorativa, essa comemoração, porque uma turnê pelo país, vários shows cancelados por falta de público. Os ingressos também estão um pouco salgados, variando aí de 500 a 1.400 reais. É um pouco salgado realmente para a realidade brasileira. E pela fama que ele tem, parecida um pouco com a do Tim Maia, né? Falta muitos shows, enfim, e várias histórias de que ele vai show e não faz, para no meio, porque reclama de som, reclama de ar-condicionado, de afinação de violão. E temos histórias assim que desanimam um pouco o público a comparecer aos seus shows. Mas vamos ouvir então Discussão com João Gilberto, de Tom Jobim e Newton Mendonça. Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Ouvimos com João Gilberto, discussão do Newton Mendonça e Tom Jobim. Simone, Gota d'Água, composição Chico Buarque. Dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta.